Amor por Telefone. Presta atenção nessa música e presta atenção nessa dupla. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Esses meninos aí, ó, vão fazer muito sucesso. Muito bom o trabalho deles aí. E a humildade deles também cativa a gente. Vocês precisam ver que amor de pessoas que são esses meninos aí. Muito educados, muito humildes. E aí o trabalho que eles realmente estão fazendo, o trabalho que eles fizeram realmente é um trabalho muito bonito. Então, curta aí comigo, Amor por Telefone, João Pedro e Ademir. Roda lá, meninos! Sonhar e ter você aqui, eu não vou ficar na solidão. Passo o tempo todo sem você, mas meu pensamento sem querer vai te buscar pra mim. São 3 horas. De ouvir sua voz falar pra mim que não vai me esquecer. E ao ouvir a sua voz dizer meu nome, a paixão e o desejo me consome. Imaginei você aqui, me perdi sem seu calor. Mais uma noite, um sonhador, e a gente fez amor por telefone. E aí, gostou da musiquinha dos meninos, né, bonitinha? É, a gente vai, roda uma vez, roda duas, roda três, que aí a pessoa vai assimilando mais, porque a música não é da primeira vez. Dificilmente uma música

Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Ei, deixa eu mandar um abração aqui para os meus amigos de Araçuaí, em Minas Gerais. Eles que me ouvem através da Rádio Vale FM. Um abraço para os meus companheiros também aí da Rádio Vale FM em Araçuaí, Minas Gerais. Obrigado, meninos! Ah, o quem está me ouvindo lá, através da Rádio Vale FM, é a Ébia e a Beta, lá no setor Raio X de Araçuaí. A Ébia é mãe da Rai Pereira, né? Alô, meninas! Olha, um beijão para vocês, Ébia, Beta e a Rai Pereira. Muito obrigado, viu? Dá um abraço pro pessoal todo aí por mim, tá bom? E é para vocês, então, que eu vou trazer essa próxima... Aliás, próxima não, a dobradinha, né? Porque são duas músicas agora que eu rodo. Primeiro, Daniel, Eu Amo Amar Você. Depois, Jimmy Cliff, Rebel in Me. Então roda as duas, menino, roda. Eu ando louco de saudade de você, morto de vontade de te ver. Eu ando louco de saudade de você, morto de vontade de te ver. Mas não é à toa, você é essa pessoa linda que me faz querer demais. Beijo a sua boca e te vendo louca, não me canso nunca de dizer. Simples e tão boa, que a gente teve chance e quis se dar. Lembro dos olhares, dos nossos lugares, envoltos na magia do prazer. Oh, oh, oh, puxa, oh. Programa Maurício Fares. Uma postagem aqui que fizeram na linha do tempo, na minha linha do tempo no Facebook, é da minha amiga Luzia Pereira, mas gente, é do mesmo jeitinho que eu me sinto o que ela colocou aqui, porque, olha, a minha mãe é minha heroína, meu tudo. Isso aí foi a postagem que ela fez, o título da postagem é esse: a minha mãe é minha heroína, meu tudo. E aí vem o texto: eu ainda preciso de minha mãe. Não importa quantos anos eu tenho. Minha mãe me fez rir, secou as minhas lágrimas, me abraçou confortavelmente, me viu triunfar, me viu cair, me incentivou a manter-me forte e me deixou algumas vezes louco. Mas a minha mãe é uma promessa de que terei uma amiga para sempre. Muito bonito, viu, Luzia? Gostaria eu de ter a minha mãe também para dizer essas mesmas coisas a ela, viu? Minha mãe sempre foi minha companheira, foi sempre minha heroína, foi sempre minha amiga, a pessoa que sempre olha, esteve comigo em todos os momentos da minha vida. Então, por isso mesmo que eu sei o valor que tem uma mãe. Isso a gente só sabe o valor maior quando perde. Então a gente tem que valorizar a mãe da gente enquanto ela está viva, em vida. A gente tem que mostrar a ela o nosso amor e o nosso carinho por ela. Aí sim. Valeu, viu, Luzia Pereira? Um grande beijo para você, menina. Felicidades, tá bom? E agora? Agora é o Kaique e Cadu. Essa música aqui foi gravada pelo meu amigo também, o Cabra Danado. Como é que é? Ah, o Diego Valadares, né? É o Cabra Danado, então, mas só que agora é com Kaique e Cadu. Então, roda as duas aí, menino. As duas não, roda uma só, né? Porque eu falei duas. Duas aonde? É Kaique e Cadu só, Cabra Danado. Então, roda. Você tá ficando é doido, velho, broco, viu, Maurício? Ah, credo. Ave Maria. Roda lá, roda, roda. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado. Simbora! Ele chega na balada chamando a atenção das mulheres, danada, provoca emoção. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal Cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é lotado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado. E pra cantar com a gente, o Cabra danado, Diego Valadares. Deixa comigo, Kaique Cadu. Ele tem olhos verdes, cabelos na testa, do tipo sarado, pra onde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal Cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado. Eita, cabra danado. Cabra danado. Valeu, Kaique Cadu. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Mas, minha gente, essa carta de destaque de hoje realmente é danada, viu? Vocês vão ver só daqui um pouquinho, na hora que eu trouxer a carta aí, é a carta da mulher desesperada da Ceilândia, no Distrito Federal. Eu estava falando aí com relação a pessoa deve me conhecer, né? Deve saber até onde eu moro, porque estava na minha caixinha aqui, que seria uma caixa de correio, mas só que aqui não tem entrega de correio. Mas ela colocou na minha caixa do correio pessoalmente, então deve, é alguém que me conhece. Agora, com relação à cidade dela, Ceilândia, daqui de onde eu estou, da minha chácara, eu olho, eu vejo lá a Ceilândia. Então é bem perto, um bairro que está, é uma cidade satélite Brasília, está muito próxima daqui de onde eu moro. Então, eu até avisto daqui, eu vejo lá, não chega a ver o movimento, né? Mas eu vejo a cidade da Ceilândia. Então, não é tão longe assim, não. Olha aí, agora quem vem aí para cantar, rapaz, tem que adiantar. Maurício, você está esquecendo que você tem a carta de destaque para atender? Pois é, então vamos ouvir. Jean Giovanni, com a participação da Alcione, Amigo e Amiga. amiga. Me perdoa por eu te tratar desse jeito, mas não teve perdão, te matei no meu peito. Descobri que te amo, mas gosto bem mais de mim. Amigo, tô deixando você, somos dois ex-amantes. Nada mais entre nós pode ser como antes. Se me fiz entender, nós chegamos ao fim. Me dói, mas vou ver minha vida. Eu te amei de paixão, mas não tive saída. Eu fui sempre a reserva do seu coração. Se eu lutei pra te ter por inteira e não tive, se não fui capaz. A verdade diz, amor, que a metade eu não quero mais. Aceite o meu solene adeus, felicidades. Não vou negar, eu vou chorar, sente saudade. Mas não tive saída. Eu fui sempre a reserva no seu coração. Se eu lutei pra te ter por inteira e não tive, se não fui capaz. A verdade diz, amor, que a metade eu não quero mais. Aceite o meu solene adeus. Aceite o meu solene adeus. Sente saudade. Não se preocupe, eu não saí por outro amor. Não foi assim, eu só te deixei porque troquei você por Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Ah, mas é uma coisinha mais bonitinha. Postaram aqui também a foto de uma criança portadora da síndrome de Down. Mas um sorriso tão lindo, é um sorriso tão gostoso no rosto. Como é que a gente pode chamar uma pessoa dessa de excepcional? Ela pode ser excepcional sim, em termos de amor, em termos de carinho. Mas é uma pessoa que tem apenas um cromossomo a mais, né? É um cromossomo a mais. Então ninguém pode discriminar ninguém. Antigamente eram chamados de mongoloide, que horror, né? Era uma forma pejorativa. Hoje, pelo menos, já se tem mais respeito pelas pessoas portadoras da síndrome de Down. Ainda bem, viu? Mas vamos rodar mais música. Olha aí agora quem eu trago pra cantar. Maurício Fares, Tortura de Amor. Roda lá, menino. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite, quero sentir seu calor. Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite, quero sentir seu calor. Meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Bom, gente, depois dessa música do Roberto Carlos que eu vou rodar, aí então a gente vai para a nossa carta destaque. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na história de hoje, que ela é danada, viu? Então, aí, menino, roda esse sucesso do Roberto Carlos aí, de que ano mesmo essa música aí, hein? É do ano de 1972, 72. Roberto Carlos, Quando as Crianças Saírem de Férias. Eita, roda lá, menino! Chego em casa, eu encontro minha turma esperando, sorrindo, e lá vou eu, de xerife ou de homem do espaço, no seu mundo esquecer o cansaço, e o tempo vai. Bem mais tarde, o calor do seu beijo envolve em amor e desejo, mas o nosso amor não vai longe. Um deles me chama, ele quer companhia. você vai. E assim nosso tempo se passa. Quando você retorna sem graça, e eu me aborreço. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Novamente o calor do seu beijo nos envolve no mesmo desejo, mas o nosso amor dura pouco, um outro agora. Põe a boca no mundo e chora. E você vai. Outra vez você volta sem graça. E outra parte do tempo se passa. E eu me aborreço. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Acende, eu esqueço o cansaço de esperar. A história é sempre assim. Já um outro chamando por mim. E lá vou eu. E assim outra noite se passa. Quando eu volto e fico sem graça, você já dormiu. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Ora, pois, muito que bem. Então vamos que vamos lá para a nossa carta destaque, não é? Chega para perto do rádio, computador, aumenta o volume, senta, põe o chinelo ou tira o chinelo, da forma como você achar melhor. Fique à vontade, beleza? Pode mandar soltar a vinhetinha? Então, caca o dedo aí, meninos. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, essa carta aqui é daqui mesmo, de Brasília, pertinho daqui de onde eu moro. É a mulher desesperada de Ceilândia, Distrito Federal. Olá, Maurício Fares. Estou participando do teu programa porque eu preciso muito da sua ajuda. Maurício, eu sou da Bahia e eu vim morar aqui em Brasília. Moro com um homem, né? Vim aqui para tentar a vida. Eu moro com um homem, temos 4 filhas. E uma irmã também veio comigo. E nós morávamos juntas num barraco alugado. Até que um dia eu percebi que a minha irmã estava grávida. Aí eu perguntei a ela de quem que era. Mas ela não queria falar de jeito nenhum. Mas de tanto eu apertar, ela acabou confessando que era do meu marido. Ah, Maurício, eu fiquei desesperada na hora. Quase que eu fiz uma besteira com ela e depois com ele também. Mas eu acabei aceitando porque eu amo demais. Minha irmã saiu de casa e foi viver em outra cidade satélite de Brasília, Taguatinga, que também é perto daqui, não é longe não. Depois eu fiquei sabendo que o meu marido havia alugado um barraco para ela e estava vivendo com ela também. Ele fica em casa 3 dias por semana e o restante fica com ela. Olha, Maurício, hoje ele já tem 3 filhos. Acontece, Maurício, é que ele agora está bebendo muito e só chega em casa bêbado brigando comigo e com as meninas. Ele já me bateu várias vezes. E eu já enfrentei ele com uma faca, chegando a dar um corte na barriga dele. A minha filha mais nova tem 3 anos e vive chorando por causa do pai. Por isso é que eu não tenho coragem de largar dele. O que você me aconselha, Maurício? Agradece a mulher desesperada da Ceilândia, Distrito Federal. Olha, menino, o teu caso é sério mesmo, hein? Viver numa ponta de faca assim como você vive é dose. Agora, você me dizer que não tomou uma atitude mais séria contra esse teu marido por causa da filha de 3 anos é uma desculpa meio esfarrapada, você não acha, não? Ó, essa desculpa sua não cola, não, viu? Que carinha mais vagabundo esse seu marido, hein? E você também tá jogando no mesmo time. Tá, menina, cadê o seu amor próprio? Cadê a sua fibra de mulher? Aceitar um macho com essas regras impostas por ele mesmo, dizendo que é por amor? Ah, eu não concordo de jeito algum com isso aí. E olha, outra coisa, quando acaba o respeito entre marido e mulher, até chegar a esse ponto de você dar um corte na barriga dele com uma faca, aí sim é que a coisa fica feia de verdade. Isso quer dizer que a qualquer briga o pior pode acontecer entre vocês dois. Ou ele te mata, ou você acaba matando ele. E o que vai ser das suas filhas? O que vai ser delas? Já pensou? Se você cometer uma bobagem dessas, além de complicar a sua vida, vai complicar também a vida das suas filhas. Isso sem falar na tua irmã, que também está com 3 filhos dele, né? Olha, menino, não vale a pena essa vida que você está levando, não. Tá, não. Não vale a pena, não. Tome atitude. Mas é uma atitude sensata. Você não se acha uma mulher capaz de cuidar das suas filhas? Hein? Você não é capaz de lutar para criar suas filhas? Não tem força para levar a criação delas adiante sem ter que depender de um macho aí? Aliás, na verdade, eu acredito até que esse macho nem te ajuda aí, que você é que deve trabalhar para sustentar a casa. Olha, o mais certo seria você procurar a vara de família, contar a sua história. Eu tenho certeza que a justiça arrumaria um jeito de fazer com que ele assuma a sua responsabilidade de pai, sem precisar estar com você debaixo do mesmo teto. Mas continuar como está a situação no momento não pode ser, não. Sabe por quê? Eu estou sentindo cheiro de tragédia no ar. Caia fora enquanto o pior ainda não aconteceu, menina. Olha, o que você vai ter que fazer é procurar a vara de família mesmo, viu? Do jeito que está a sua vida e o risco de uma tragédia anunciada, que é muito grande para tentar outras soluções, a única solução que eu vejo mesmo é somente a justiça para te ajudar a sair dessa, né? Faça o que eu estou te dizendo para sua segurança, segurança das suas filhas, e para não ter que amargar um remorso futuro se você continuar ao lado dele e se vier a acontecer uma tragédia. Sai fora enquanto é tempo, menino. Sai fora enquanto é tempo. Ah, meu Deus, que situação complicada. A mulher se submeter a esse tipo de coisa, viver ao lado de um camarada, já fez tudo de errado que poderia fazer um vagabundo desse, um cara safado desse, né? Quer dizer, já com a mulher dentro de casa, ainda engravidou a irmã, engravidou a cunhada, agora vive com a cunhada, com mais três filhos, e ainda tem mais quatro com essa outra boba aqui, que fica aí sofrendo nas unhas desse homem. O cara chega bêbado, brigando, embriagado. Ah, não, não sei. Essa situação não pode perdurar de forma alguma. Isso aí tem que acabar. Mas roda aí pra ela uma música, menino. Roda lá, Sonho Alto, com Milionário e José Rico. Vamos nessa, vamos lá, roda pra ela. Reviver o que já morreu é impossível. Aquilo que entre nós já teve fim. Agora o nosso amor já não vive, mas leva uma lembrança de mim. Embora entregando a outro teus doces beijos, recorda sempre de mim, que sempre te quis. Porém, através do teu volúvel desejo, ninguém jamais te fará feliz. Tu sonha alto demais pela vida. Não sei o destino teu qual é. Tens tudo e vives sempre sentida, querendo somente a quem não te quer. Despeito te faz viver em sorriso, o mesmo me faz cantar pra esquecer. Por causa do teu amor indeciso, devido à ilusão de cantar pra esquecer. Por causa do teu amor indeciso, devido à ilusão de querer. Mas, gente, que história mais danada essa, hein? Afe Maria! Curuz credo. Bom, vamos embora. Vamos embora. A gente se encontra amanhã. É, amanhã. Se Deus quiser, estaremos aqui com um novo programa. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau, tchau, gente! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.